Beleza, pessoal, vamos começar então mais um RPG Cast, dessa vez muito especial. Para quem não se lembra, a gente foi massacrado, pisoteado, espancado e estraçalhado no episódio 2. Oi, não foi tudo isso não, vai. Mas a gente sobreviveu, sobrevivemos ao ponto de convidar o Rogério Saladino e o Trevisan para estapear nossa cara pessoalmente. Via internet, né? Quase pessoalmente. Quase pessoalmente. E os dois aceitaram, e dessa vez vamos fazer um RPG Cast falando sobre a Dragão Brasil. Um verdadeiro dossiê da Dragão Brasil. Com o pessoal que trabalhou na Dragão Brasil, veja só. De preferência. Então, eu sou RPGista e tem gente que não vai querer ouvir esse lixo. Sou o Daniel Darkwolf e eu não paguei 4 pontos pra jogar com personagem fada em 3AT. Eu sou o Thiago Fernandes, sobrevivi aqui com 1 de HP pra reanimar o grupo e trazer a galera aqui pro RPGcast. E nesse podcast a gente vai falar como surgiu e da onde surgiu a maior revista de RPG que já existiu no Brasil. Isso, a maior de todas as 3 ou 4. Mas maior também na memória, né? A Dragão Brasil, ela até hoje é igual o Bombril, vive na mente da galera. Alguém, vocês podiam bater a cabeça e esquecer também de vez em quando. Para falar um pouco sobre os nossos convidados muito mais especiais, somente eles mesmo para falar um pouco sobre eles, porque a gente falou no primeiro RPG, no primeiro dossiê da Dragão Brasil, e parece que ninguém gostou. Então fale um pouco sobre vocês aí, o Saladino e o Trevisan. Começa você, mano. Porque eu sou mais novo? Não, porque eu sou tímido. Ah, tá. Eu sou o Trevisan, trabalhei na Dragão de final de 94 até fevereiro de 2005. Sou roteirista, escritor, editor e tudo que não dá dinheiro na vida eu sei fazer. E hoje em dia sou tradutor da revista Rolling Stone, ainda tento colaborar um pouco com o cenário de aumento. E tô escrevendo um quadrinho agora. Baseado em Tormento também. Acho que é isso. Bom, e pra quem não me conhece, eu sou o Rogério Saladino, também sou um dos coautores de Tormenta. Eu trabalhei na Dragão Brasil um pouquinho depois do que o Mauro entrou e até o final também. Agora eu trabalho como... Eu sou jornalista formado também, agora, né, não tão profílico quanto o Mauro, mas eu chego lá. E profílico agora... não, né, meu? É bonito, né? Profílico, prolífico. É isso, mas eu também sou profílico. Tá hemofílico. Não sou, não. E agora eu tô trabalhando também como editor de quadrinhos, né, de quadrinhos da Marvel aqui no Brasil. Aqueles quadrinhos, essencialmente Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, etc. Né? E também, quando sobra um tempinho, eu dou uma colaborada... não tanto quanto eu queria, né, porque falta tempo, com Tormenta e recentemente Tormenta RPG. De resto a gente vai falando do show de bola. Para começar a nossa conversa, a pergunta que não quer calar: da onde veio e de quem veio a Dragão Brasil? Da onde surgiu essa revista? Na verdade é muito complicado falar do começo mesmo da Dragão, porque a gente não tava no começo. Quando eu encontrei, tanto que eu publiquei pela primeira vez na revista Só Aventuras. Quem começou mesmo foi o Cassaro, com uma outra equipe, com mais 2 ou 3 rapazes. Era o de Falk. Eu não lembro como é que era, nem o nome dos meus caras. Eu cheguei a conhecer eles, mas eu não lembro o nome. Era o pessoal que colaborava na revista de games também, que também jogava RPG. Exato. Porque o Cassaro fazia trabalho com a revista de games. Como é que chamava a revista, Rogério? Gamers, não? Acho que era Gamers. Se eu me lembro bem, era Gamers. E aí ele resolveu fazer a proposta pro Rui de fazer a Dragão. O primeiro contato que eu tive com a Dragão foi muito parecido com o que as pessoas... viriam a ter, que foi xingando a Dragão pra caralho. É, eu lembro que eu tava, acho que foi numa Bienal o lançamento da Dragão. E aí, de repente, espalhou-se o boato de que iam lançar a Dragon. E eu já acompanhava RPG importado, conhecia a Dragon Magazine americana e falei, porra, beleza. Vou lançar a Dragon gringa aqui, que foda. E aí ficou eu e mais uns caras e todo mundo esperando chegar a revista, quando chegou a Dragão. Eu falei, porra, essa porcaria, hein? Porque não era a Dragon americana nem nada, era a que viria a ser a Dragon Brasil. É, aí cabe um parênteses, que o Cassaro pegou o nome porque era um nome forte, né? O pessoal já conhecia a Dragon americana e, pô, era um nome forte. Você não tinha o registro da Dragon aqui. Na época, abriu ainda não estava interessado em lançar, mexer com RPG. Então, pegou-se o nome para dar uma alavancada na coisa. Ó, já vamos começar com um nome famoso, né? Vão só a rede de RPG não ia vender por si só. É, ou seja, tipo, foi intencional. Foi intencional. Vocês estavam na dúvida no outro podcast, foi intencional. Intencional. É... E aí eu lembro que eu frequentava Forbidden Planet, que foi o berço de, cara, quase 100% dos jogadores de RPG da são final de anos 90. Pra quem não sabe, a Forbidden Planet era uma loja de RPG aqui de São Paulo. Tá. E aí eu fazia um curso de quadrinhos na época, fazia junto com o Evandro Gregório, hoje Greg Tocchini, desenhista da Marvel. E a gente fazia umas histórias em quadrinhos, e aí eu vi que na Dragão saía um quadrinho muito ruim, chamado Hacker. E aí eu mostrei pro Greg e falei, cara, a gente faz um negócio mais legal que isso aí. E aí eu fui procurar o Cassaro, que por coincidência jogava lá na Forbidden também. E aí eu falei exatamente isso pra ele. Falei assim, ó, cara, esse quadrinho é uma porcaria, faço melhor, meu desenho está bem mais legal que esse cara. E ele falou, beleza, faz aí. E aí eu acabei entrando na revista. Mas eu entrei já com... Oi. Outra vez, essa aventura aí é uma do futuro, o cara tem um capacete... Era meio futurista. Inclusive é engraçado, porque o cara que desenhou isso aí, como é que chamava? Luiz Amâncio ou não? Era alguma coisa assim? Luiz Amâncio, que é um excelente desenhista. Não, esse cara ficou super, se deu super bem na gringa anos depois, fazendo a versão animated do Superman em quadrinhos, né? Daquele Superman da Warner. E ganhou uma grana e ficou famoso e tal. Mas aí foi isso. Então meu contato inicial com a Dragão foi meio na cara de pau. Eu entrei pra fazer quadrinho e acabei. A gente acabou pegando o lugar do Qual Hacker. Qual número você entrou, Tribizan? Oi? Qual número você entrou no Dragão Brasil? Não lembro exatamente o número. Eu lembro da capa. Aliás, eu não lembro da capa, cara. Dessa eu não lembro. Eu lembro, acho que, da capa que saiu o Paladino e a Ladra, que foi meu primeiro conto. Que você escrevi... Hã? E o Rogério, que quando entrou? Eu entrei um pouquinho depois, porque eu comecei a trabalhar na versão brasileira da Dragon Magazine quando a Abril resolveu trazer o AD&D para o Brasil. Né? E logo em seguida, eu comecei a trabalhar lá na revista, nos primeiros números já estava lá, e logo em seguida me apresentaram o Marcelo Cassaro, o que era engraçado, porque afinal de contas o cara era concorrente, né? Mas assim, a gente encarava a concorrência de boa, ele publicava uma coisa, eu publicava outra, né? Por isso que a gente vai se odiar e falar mal um do outro, né? A gente gostava e lia quase a mesma coisa, então conversa vai, conversa vem, a gente conhecia o trabalho do outro e tal. Aí depois de... Eu até comentava com o Cassaro que eu queria o contato de desenhistas dele, porque a gente também publicava material aqui, inclusive do Greg, que eu sempre fui um baba-ovo master, assim. E depois de um tempo, a Abril decidiu reformular as coisas, tudo, e a Dragon Magazine acabou dançando. E aí, dancei, fiquei sem emprego, tudo. Aí o Cassaro me convidou pra... você tá sem emprego, você, né, vem trabalhar com a gente aí. E aí o Mauro já tava lá, eu acho que essa época isso era mais ou menos lá no número 13 ou 14 da Dragão. Você entrou direto como editor assistente. Eu era colaborador só. Sim, e aí, aí dessa época aí eu já fiquei lá na revista e ajudando a escrever o que tinha que pra ajudar a escrever, me ajudava a escrever e fazia. E daí pra frente foi. Eu acho que era lá pelo número 14 ou 15 que eu entrei como editor assistente. Não precisaria conferir, mas acho que é mais ou menos pra ele. É bem lá no comecinho mesmo. É, por que o nome da Grão Brasil, você sabe? Isso eu sei. Quando se lançou a Dragon Magazine, né, que é o primeiro nome, por um azar assim, do destino, o Cassaro não sabia, a Abril estava trazendo a Dragon Magazine. Então chegou uma hora e falou assim: ó, a gente vai trazer. O pessoal da Abril chegou e falou: ó, a gente vai trazer a Dragon Magazine e a revista de vocês tem o mesmo nome. Aí conversou-se, se acertou e falou: vocês mudam a revista de vocês, porque a nossa vai ser oficial. Ah, tudo bem, se não for. Aí o Cassaro comenta que se não fosse Dragon, ia ser Dragão, porque era pra ser uma versão nacional mesmo. Ia ter a Dragon e a Dragão. Pra ele não tinha o menor problema, eles se acertaram lá, não houve ameaça e nem tentativa de morte, essas coisas. Foi tudo meio que na conversa, um bate-papo, se resolveu. Aí, acho que já no número 2, a Dragão virou Dragão e ficou. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre exatamente o Marcelo Cassaro, que é de onde que ele veio. Ele trabalhou mesmo lá nos estúdios do Maurício de Souza. Trabalhou e tá trabalhando ainda. Ah, sim. E de onde será que se ele tirou essa ideia ou já jogar para RPG ou para se envolver com esse meio? Vocês conseguem falar um pouco sobre isso? Mauro me corrija se eu estiver errado, mas o Cassaro já jogava antes, jogava RPG, ele joga com um muito antigo, e ele já tinha sugerido, depois de fazer a revista de games, ele já tinha sugerido de fazer uma revista de RPG pro Rui, que era o dono da editora na época. Ele tava meio assim, mas acabou cedendo e começou a fazer. Foi isso, né, Mauro? Foi, o Cassaro, se eu não me engano, o de Diana Jones é bem antes da Dragão. Bem antes. Já tinha influências de RPG. Na verdade, todo esse pessoal começou mais ou menos na mesma época, entendeu? Que foi com a fundação da Forbidden mesmo. Assim, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, mas foi um boom meio geral, tipo, Del Débio, Rogério, eu, Cassaro. Você tinha uma diferença galera... pequena, mas era mais ou menos todo mundo junto ali. É, toda essa galera, porque era uma loja que ficava num shopping. E ficava. Eles fizeram um negócio com a Devir. E eles colocavam mesas espalhadas pelo shopping. E aí você tinha funcionários da Devir que ficavam na loja. E quando você chegava querendo jogar, eles mesmos juntavam os grupos, meio que ensinava a galera a jogar. E iam te encaixando em algum grupo se você não conhecia ninguém, entendeu? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia, cara, não se vê mais, mas era um. Era um andar de shopping lotado de jogador de RPG, lotado de mesa de RPG, entendeu? Como se fosse uma convenção que acontecia todo sábado, assim. Então, muita gente que surgiu pro RPG pra jogar e que acabou escrevendo, acabou aparecendo ali. Isso foi qual ano, Trevisan? Isso é por volta de 95, eu acho. Mais ou menos. Aliás, menos. 94, 95, porque eu publiquei na Dragão no final de 94. Eu lembro que eu comecei a jogar em 90. É, então, 89, mas mais ou começo menos dos anos 90, 92, 93, não sei te precisar o certo. Ou seja, a gente é velho pra caralho. Sim, é, meu pra grupo. Situar, qual é a idade de vocês? Eu tô com 35. Então não é velho não, cara. É a idade da geração Y, né? O gamer hoje em dia tem mais ou menos essa idade, né? É, eu tô com geração X ainda. É a pior que a gente é geração X mesmo. É, eu tô pra fazer 40 anos esse ano. Ou seja, a gente é velho. Tá, convenceram, vocês são velhos. Mas beleza. E como que surgiu esse lance de começar a adaptar seriados, animes ou tipo de conteúdo para RPG dentro da Dragão Brasil? Quem fala? É vontade, Não, na verdade foi ideia do Cassaro, cara. Porque assim, é muito difícil você... Tem poucas coisas dessa época, que além de fazer muito tempo, tem muita coisa dessa época que é difícil falar pra você. Ah, não, teve um dia que a gente sentou e falou, meu, vamos adaptar Pokémon. Vamos fazer isso. Em geral, essas ideias partiam do Cassaro, as ideias mais comercialmente brilhantes vinham do Cassaro, e a gente ia meio que na onda. Entendeu? Então, depois, assim, o que eu posso dizer de vantagem de se fazer adaptação é que, assim, existe um debate de anos e anos que a gente vê um monte de gente que não sabe o que tá falando, debatendo como é que se faz para conseguir mais jogadores de RPG. Se faz com adaptação. Você faz adaptação, deixa eu só terminar, Roger. Claro, se você faz uma adaptação de Pokémon e bota um Pokémon na capa, o moleque que gosta de Pokémon tá cagando e andando se a revista tem RPG ou tem receita de culinária. Ele vai comprar porque tem um Pokémon. Uma vez que ele compra pra ver o Pokémon, ele vai ler teu texto de RPG e vai se estressar por RPG. Foi assim que a gente construiu a base da revista. Entendeu? Outra coisa é que você economiza dinheiro de ilustrador. Você usa imagem de divulgação e cada ilustração você vai pagar em média 50, 100 reais. Se você faz uma matéria de 10 páginas com ilustração de divulgação, você economiza uma puta grana do orçamento da revista, que é sempre apertado, entendeu? Então esse é um dos motivos pelo qual a gente materiava muito em adaptação também, além dos leitores gostarem. É o que eu ia dizer. A gente começou com esses motivos práticos de diminuir custo e de atrair um leitor mais novo, e chegou uma hora que os próprios leitores pediam pra gente a adaptação. Eu lembro que teve gente, quando a gente ia em convenção, o cara chegava junto com a gente: quando é que vocês vão fazer a adaptação de... e dava uma lista do que eles queriam, do que eles achavam legal. E o Mauro deve lembrar, a gente recebia quilos e quilos de cartas pedindo adaptação. Algumas de anime e de coisas que a gente nunca tinha ouvido falar. E o Cassaro chegava e falava: eu conheço isso é mó chato. E não fazia, não dava pra fazer. Tipo, ninguém gostava de Pokémon ali, cara. Entendeu? Eu não assistia Pokémon, sempre achei Pokémon uma coisa de meio de retardado. E ninguém assistia, mas a gente tinha que fazer, cara. Quando você vai fazer a revista, não tá fazendo pra você. Entendeu? E outra coisa, né? É o que o Mauro falou e que é importantíssimo, né? A gente não faz a revista pra gente. Uma das revistas, uma das Dragões que mais vendeu, e o Mauro deve lembrar, é a de Dragon Ball Z, que tinha adaptação na capa de Dragon Ball Z. Eu acho um saco. Eu não gosto de Dragon Ball Z até hoje. Eu gosto do Dragon Ball do Goku molequinho, tal, que é bacana tudo, mas depois eu acho sacal. Mas é uma das que mais vendeu, sabe? E, assim, vamos fazer mais? O pessoal falava: vendeu bem, vamos ter que fazer mais adaptação disso, ou daquilo, ou de alguma coisa que esteja nessa linha. Não é porque a gente queria, porque a gente é tarado por mangá. Não faz muito sentido. O editor que pauta a revista pelo gosto dele e não pelo dos leitores, tá fadado a perder a revista. Acabar a revista. Eu não posso discordar muito, porque eu comecei a jogar RPG graças à adaptação do Pokémon. Tá vendo? Ah, exato. Assim... Eu até comentei no último post, no podcast, que jogou RPG na barca, vindo de Niterói pra cá. Sim. Todo mundo na barca jogando Pokémon. Foi incrível aquilo. Então, é questão. Isso aí, cara, é tática de traficante, entendeu? Você pega o cara pelo que ele gosta, cara. Olha o maloqueiro aí falando, maloqueiro. Mesmo não conhecia porcaria nenhuma de RPG, mas Pokémon tava começando a passar na TV aberta e eu pirava naquele lance de ter um bichinho sair da Pokébola. Falei: caramba, então, mas é isso, o que as pessoas não enxergam, os críticos mais ferrenhos não enxergam. Alguns críticos mais ferrenhos. É que, tipo, meu, foda-se se a matéria de Pokémon, se Pokémon é uma bosta. O que interessa é que tem um monte de gente que gosta. E é um monte de gente que vai começar a jogar RPG só porque gosta do Pokémon. E que essas pessoas que começaram com Pokémon, e a prova são vocês, entendeu? Vão procurar outras coisas mais legais depois. E tem outra coisa muito importante. Volta e meia, o RPG, ele é associado com satanismo, com coisa do mal, com um cara que fica doido, fica maluco. Se você chega e fala, não, RPG não é isso, ó, você pode jogar Pokémon com isso. Aí a pessoa que não conhece, não entende, vai chegar e falar, olha, ah, RPG é aquele jogo lá que tem a ver com anime, com mangá. Aí você já diminui um pouco a imagem. É, não, eu não gosto nem de falar que diminui a imagem negativa, mas ajuda a diminuir um pouco a imagem negativa do jogo. Porque aí a mãe fica, não, a mãe que já sabe que o filho joga, que vê Pokémon, vê essas coisas e não tem problema, ela fala, não, esse tal de RPG deve ter a ver com o mangá. E depois ela vai, pode se interessar, saber um pouco mais do assunto e tudo mais. É isso aí, cara. Eu quero fazer o papel agora de advogado do diabo com essa história aí de adaptações e tudo mais, né? Porque qualquer pesquisa que você faça, assim, eu não tô dizendo que dá pra confiar em internet, né? Mas se você fizer uma pesquisa até, sei lá, na Wikipédia Brasil, que eu acho uma merda, mas tudo bem, falando da Dragão Brasil, o pessoal fala, né, que teve uma recepção muito negativa também em relação a essas adaptações que vocês fizeram. Então acho que a galera vai querer saber, teve mesmo isso, cara? O pessoal, teve gente que foi muito contra, teve toda essa... Depende negativa de... ou é só a palavra da internet mesmo? Depende de quem você tá falando. É, se você falar que as pessoas que não compravam a Dragão reclamavam das adaptações, eu vou te dar razão. As pessoas que compravam a Dragão Brasil gostavam das adaptações. É, não, entendeu? Eu falo do público de vocês mesmo. Porque quem não comprava, assim, não tem que pagar. Quem não comprava, se o pessoal não gostasse das adaptações na época, a gente teria terminado a revista antes do número 50. É, e tem outra coisa, né? Você fala assim, as pesquisas na internet. Você sabe que pesquisa é aquele negócio que você pode mostrar o que você quiser com uma pesquisa. Eu até brinco, e o Mauro já me ouviu falar isso mais de uma vez. Pesquisa é aquele negócio que diz que se eu não comi nenhum frango e você comeu um frango, nós dois comemos meio frango. É uma boa estatística. É, você tem o número que você quiser. É, eu não, o Deldeb tem uma boa, que o Deldeb falava que a água dá câncer, de acordo com as pesquisas. Porque 100% das pessoas que tiveram câncer tomavam água todos os dias. Entendeu? Mas eu até perguntei mais isso mesmo, cara, porque a gente tá tentando botar, né, tudo explicar direito. Não, lógico, lógico. Mas tá certo mesmo, tem que perguntar. Não, é porque assim, cara, existe um comportamento sintomático dos fãs. Quando a gente tava, sei lá, no número 25, os caras falavam, caralho, meu, o Dragão tá uma merda. Boa mesmo era Dragão no começo, quando era preto e branco, no número 2, 3. Quando a gente chegou na Dragão 50, os caras falavam assim, caralho, a Dragão tá uma merda. Legal mesmo era quando tava na época do 25, que tinha a adaptação de Pokémon e o cara... Quando a gente chegou na 100, os caras, caralho, a 100 tá uma merda. Bom mesmo era antes de Tormenta, quando na Dragão 49. Você entendeu? Então sempre assim, vai ter... E assim, a pessoa que longe, gosta, cara, quase não fala, cara, entendeu? Se você tá contente, você como consumidor, você acha que a gente não tá fazendo mais do que obrigação, então você fica na sua, você entendeu? Quem vai postar em fórum e vai encher o saco é o cara que não gosta, e em geral o cara que não compra. E assim, pro cara que não compra, eu tô cagando e andando, você entendeu? É óbvio que a gente sempre quer ampliar o público e tal, não sei o quê. Você entendeu? Mas tem pessoas que reclamam e não querem ser agradadas. Você entendeu? E essas pessoas você não pode considerar na tua conta quando você está planejando seu público, senão você se fode. Não é tão fácil assim. É, eu vejo também isso com quadrinhos, que agora eu estou trabalhando com quadrinhos. Eu vejo um comportamento muito parecido lá do outro lado também. Recentemente, teve um lance na revista Homem-Aranha que o pessoal chegou e falou, nossa, tá uma droga, tá uma porcaria, todo mundo vai parar de comprar. Então, Homem-Aranha ainda é uma das revistas da Marvel mais vendidas aqui nos Estados Unidos. Aí chega o cara e fala, não, tá todo mundo reclamando da revista, por que vocês não fazem alguma coisa? É, todo mundo quem? Sabe? Porque você pode conseguir pesquisa de qualquer jeito, você pode conseguir falar, não, eu vejo que as pessoas estão reclamando. Mas, é como eu falei, na época da Dragão que a gente fazia adaptação, chovia carta pedindo adaptação. Então, aquela coisa, por que que tá ruim? Por que que na revista só ficou ruim porque tá cheia de adaptação? Não, não é bem assim que aconteceu. Agora fica fácil, hoje, alguém chegar e falar, não, aquela época tava uma droga e a revista caiu por causa disso. Não foi bem isso que aconteceu, sabe? Tanto é que vocês lembram que no outro podcast, o que eu reclamei é que as informações não estavam batendo com o que aconteceu. Entendeu? Então, aquela hora você, ô Rogério, falou sobre o satanismo e RPG, né? Sim. Vocês diretamente receberam críticas com relação a isso, porque eu lembro que numa Dragão teve uma matéria explicando exatamente isso. Não, a gente nunca recebeu nada direto chegando e falando vocês são satanistas, nem nada. Mas a gente sempre teve essa preocupação de cuidar do hobby, de mostrar que a coisa, pô, né, não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É, assim, o máximo que a gente teve foram coisas que chegaram a virar quase piada. Mas não foi nada pesado. A gente volta e meia, é aquela coisa, na revista a gente volta e meia fazia matéria do, olha, quando você for jogar live, é, não sai falando que você é vampiro, deixa isso pro live. Sim, eu escrevi uma dessa uma vez. Você escreveu uma matéria dessas. Sim, porque um imbecil apareceu com uma katana no encontro internacional no meio do Ibirapuera. Pô, e aí, né, você tem um trabalho pra fazer o RPG ficar com uma imagem melhor, aí aparece um imbecil desses. Se vai uma rede de televisão lá pra mostrar e filma isso, todo o trabalho que você teve pra mostrar que RPG é um hobby saudável, todo esse trabalho vai pro ralo, porque a televisão vai mostrar o imbecil com a como katana. Foi aquele caso que passou no Fantástico, né, de um grupo que possivelmente teria assassinado não sei quem e tinha vários livros de vampiro na casa dele. Sabe, uma reportagem. Cara, dessa... assim, até onde eu sei, não existe nenhum caso. Acho que foi o Deodébio que fez esse levantamento. Não existe nenhum caso documentado e comprovado de que o RPG provocou alguma coisa nociva desse tipo. Não é, existe. Mas é como qualquer jogo, é, né? É igual o pessoal dizia que Mortal Kombat incentivava a violência. Eu acho que isso é coisa de algumas senhoras que não tem o que fazer. Não, cara, é questão do cara ser perturbado, cara. O cara quer. Se o cara é perturbado, qualquer jogo, qualquer coisa vai fazer o cara surtar. Não é o RPG, não é o Mortal Kombat, não é nada disso. É o cara que tem problema e acabou, sabe? Eu não vejo ninguém falar que novela e futebol faz as pessoas ficarem malucas, mas você sabe que tem muito mais caso de crime envolvendo futebol do que RPG. Agora, alguém vai querer proibir futebol? Não, porque sabe que não tem a ver. Não é o cara é maluco, não é por causa do futebol. É, isso é verdade. Por falar nisso, a gente acabou de recebi uma pergunta do Twitter, do Paladino Sam, ele, uma pergunta muito pertinente. E ele pergunta, vocês percebem se existe uma lacuna grande entre os jogadores da época da DB e os jogadores atuais que acompanham mais a DS? Então, cara, é complicado te responder porque a gente não trabalha mais com a DS, né? É, mas assim, não falando das revistas, existia um perfil dos jogadores na época, você acha que mudou um pouco os jogadores pra hoje? É, o que eu vou te falar é chutômetro, porque eu vou ser muito sincero, eu não pesquiso isso, entendeu? Mas o que eu vejo é que você tem, hoje em dia, um jogador de RPG mais crítico, mas eu acho até, em alguns pontos, mais crítico de uma maneira legal. Você tem muita gente... que em vez de reclamar do que a gente faz ou do que a gente devia estar fazendo, tá botando a mão na massa e fazendo o seu. Entendeu? Que é o que eu acho que todo mundo tinha que fazer mesmo. É, na época da Dragão, o pessoal era muito dependente, porque as pessoas não tinham tanto acesso ao RPG. A Dragão era praticamente a única porta de entrada pré-internet pro RPG, uma porta de entrada mais popular. Então acabava virando uma coisa do tipo, ah, eles fazem e eu assisto, você entendeu? Ou eu reclamo. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você pega de tudo, em tudo quanto é lugar, você entendeu? É, vale lembrar que o jogador hoje, ele tem acesso a muito mais coisas. Tanto eu quanto o Mauro, a gente começou numa época que para você, um livro do jogador, aliás, não era nem o livro do jogador, era o Player's Handbook. Você esperava um amigo seu viajar para pedir para ele, quer dizer, era 3-4 pessoas num grupo que tinha, sabe, que você conhecia. Hoje em dia, você tem muito mais acesso, o leitor muito mais acesso. Sim, é um leitor diferente. É um leitor diferente da nossa época. Então, é meio complicado você comparar. Falar assim, falta o leitor daquela época. Não sei se dá pra comparar, porque são momentos diferentes que você tem hoje. Você tem hoje o cara, ele antes de, sabe, decidir que a campanha dele vai ser naquele sistema favorito dele, ele já pode baixar demo, já pode comprar pela internet, você tem uma série de diferenças. O Mauro e eu somos da época que você jogava, você não sabia todas as regras, você não tinha em português o jogo. Você jogava porque, puta, é legal, vamos jogar, RPG e beleza. Metade das regras você chutava, o mestre também, sabe? E o que tava valendo era a diversão. E tá. Hoje em dia você tem o pessoal que lê o livro de cabo a rabo, analisa, faz, usa todas as regras como necessárias, até as opcionais e tal. Então você tem um perfil diferente de jogador hoje. Então, gente, boa noite. A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte. No primeiro podcast que eu participei, eu falei muito sobre as adaptações. Eu gostava muito quando era de filme, assim e tal. Nosso grupo dava muito. Quando veio os animes, que a gente conhecia, a gente jogou muito. Depois veio uma série de animes que a gente colocava, que era aquele de TV a cabo que ninguém conhecia. Eu achei que uma questão que eu até hoje eu bato no pé, que é uma falha de vocês. Vocês concordam com isso ou não? Ter colocado anime que eu já conhecia na capa. Cara, assim, eu na época eu achava anime uma merda. E eu não assistia e não conhecia de qualquer modo. Oi? Não importaria, né? Se fosse aberto ou fechado. Não assistia. Só fui assistir muito depois. Então não sei, talvez tenha sido um erro mesmo. Se a gente podia ter pego uma abrangência maior, talvez a gente tenha pecado aí. Não acho que. Pode ter sido uma falha de algum modo. Jogar RPG na Dragão 3 e 4. Eu vi o boom do RPG aqui no Rio de Janeiro com Pokémon. Pokémon foi uma febre, foi um estouro. Sabe? Foi uma coisa de louco. Dragon Ball também foi uma coisa muito grande também. É que tem uma coisa também, chega uma hora que os animes que da TV aberta acabam, né? Acabam, exato. E as pessoas querem ver anime. E aí como é que você faz? E nessa época que a gente, mesmo a gente colocando os animes de TV a cabo, os não tão conhecidos, e o que eu vou falar não é só aqui em São Paulo, você tinha muito como conseguir esses animes, justamente porque estava saindo na TV a cabo, você conseguia ir em fansuber. Você entrava em contato, você conseguia comprar esses animes e tal. Então, acabou servindo que, o fulaninho gostava de anime e de repente aparecia um anime novo na Dragão. Ele falou, opa, peraí, eu gosto de anime, meio de luta, meio de não sei o que. Saiu um novo, eu vou procurar saber o que é esse aqui. E aí acabou até fazendo o contrário. Muita gente acabou conhecendo certos animes porque saía na Dragão. Sabe, eu conheço gente que falou que não conhecia Cold War. E quando viu na Dragão, falou, pô, anime com temática medieval, pô, vou procurar. E ficou curtindo, porque saiu na Dragão. Olha, uma pergunta pra ti. Amigo da internet, o Alésio, tá te perguntando, quando sai Spy? Nossa senhora. Não, cara, eu tentei fazer uma recepção... No final do ano passado aí eu arranjei um desenhista, até cheguei a publicar algumas coisas dos desenhos dele, mas como muitos desenhistas que eu conheci na internet que se empolgavam com o trabalho, o cara deu uma sumida e quando o cara apareceu de novo eu já tava fazendo outra coisa, então por enquanto eu não tenho previsão não, é o tipo de coisa que eu gostaria de abordar de novo, mas eu não tenho previsão porque eu tô em cima do quadrinho agora, do LED, e não tenho previsão pra largar. Voltando ao primeiro tema, né, do começo da Go Brasil, a gente falou aqui no primeiro podcast sobre um colaborador chamado Graal. Quem é esse cara e onde está ele? O Graal é amigo do Cassaro, né? Não é? Era o pessoal que jogava com ele e tudo. Não. Assim, eu não conheço pessoalmente. E se conheci e esqueci, eu peço desculpas. Se tiver, de repente vai. Eu cheguei a conhecer, mas eu não lembro o que ele fazia, não. E não lembro também o que eles sumiram. Tem que falar com o cara do off aqui perguntando quem era esse cara, fazendo busca no Google pra ver quem era esse cara. O cara não busca. Graal, se você estiver ouvindo, então se identifique, por favor. A busca pelo Graal, né? Eu acho que Triunfos foi até de um desses caras originais, se eu não me engano. Não era, não foi do Defolker? Eu não lembro. Também tinha o Defolker. Não lembro. Eu não lembro se eles eram a mesma pessoa, porque tinha isso também, né, do começo da Dragão. Isso é uma... Mas é até uma pergunta, na DB tinham pessoas que fizeram algumas passagens rápidas por lá ou... Tinham pessoas que colaboraram rápido e foram fazer outras coisas e acabaram... Tipo o Lalo, por exemplo. É, o Lalo que agora tá na Lalo. China, né? Acho que é, não sei. Acho que ele tá a última coisa que eu fiquei sabendo do Lalo é que ele tava trabalhando na China. Então, foi parar no outro lado do mundo, né? De bola. Falando mais ainda um pouco sobre adaptações, a gente já falou um pouco sobre isso, mas o Pokémon, ele bombou mesmo a revista ou não? Existiu alguma adaptação que foi muito marcante para Dragon Brasil? Dragon Ball. Então, como eu falei, né? Dragon Ball foi uma das dragões que vendeu mais. Vou dizer um número bem chutado, mas foi coisa de venda de mais de 50% da tiragem, se eu não me engano. Qual era a tiragem média da DB? 20 mil. 20 mil exemplares. E nessa época, né? Vamos explicar uma coisa pra depois neguinho não aparecer aqui falando: ah, mas só isso que vendeu. Uma revista, no caso específico da Dragão, isso a gente sabia porque o dono falava isso pra gente, o pessoal da distribuição falava isso pra gente, quando a revista vendia 50% da tiragem, na primeira batida de banca, quer dizer, chegou na banca, passou um tempinho, ela vendeu 50% da tiragem, o dono da editora vinha pra gente, dava tapinha nas costas, falava, ó, continua, vai fazendo isso, porque ela pagou todos os gastos e deu lucro, tá? 50%, maravilhoso, tá ótimo. Assim, a Dragão teve números que chegou até 60% e 65% na primeira vez que foi pra gráfica, pra branca. E aí era uma venda espetacular, fabulosa. Só que depois o que restava voltava e continuava sendo vendido pra como números atrasados e tal. Maneiro. Como o Rogério já explicou uma parte. Mas como é que. Porque muita gente fala de revista e não sabe como é que funciona. Então você tem essa tiragem, no caso de 20 mil, que era o que a gente fazia, que é uma tiragem relativamente baixa, de baixo. De pré-editora de pequeno, médio porte. Entendeu? E aí tem que ser distribuído pelo Brasil inteiro. Com 20 mil você não consegue chegar no Brasil inteiro. Você entendeu? Você não consegue atingir todas as bancas. Então por isso que a gente tinha a distribuição setorizada. Você distribui primeiro, tem muita revista pequena que faz isso. Você distribui primeiro em Rio e São Paulo, que são os mercados mais fortes. A revista volta e o que sobrar vai pro resto do país. Você entendeu? Aí sobrou. Um pouco, tá. Então o que acontece? A revista não vai vender 20 mil de cara. Todo mundo sabe disso. Então o que acontece? Ela vai pra Rio e São Paulo, volta, vai pro resto do Brasil, aí ela volta. Aí o que acontece? O que sobrou, esses não sei quantos mil que sobram, sei lá, não lembro a conta. Vai ser vendido como reembolso, que vem, na época vendia bastante por reembolso, a gente chegou a esgotar algumas edições via reembolso. E tinha os relançamentos, que é quando vinha duas edições num pacote só e esse tipo de coisa. Então no final das contas, num prazo meio amplo aí de alguns anos, você acaba vendendo alguma coisa perto dos 20 mil, você entendeu? Para situar quem estiver ouvindo, que não trabalha, para saber, mas é mais ou menos assim que funciona uma editora. Tiragem de livro, de romance, essas coisas, pra vocês terem uma noção, é coisa de 2 mil, 3 mil exemplares. Assim, de livros, né? Do nosso segmento, né? Do segmento mais de editoras de médio porte, não de editoras. Não de livro do Paulo Coelho. Paulo Coelho, por exemplo, né? Ou Crepúsculo, que é muito maior. Ainda com relação às adaptações, né? Vocês falaram que não eram muito fãs de anime. Mas houve, assim, um anime que vocês viram e falaram: pô, esse anime eu curti pra caramba fazer adaptação. Foi maneiro fazer a adaptação dele. Fazer adaptação não, porque eu não fiz, nunca fiz de nenhum, mas eu acho que eu comecei a ver Lodos War na época. O Lodos War foi o anime que me fez prestar atenção e falar, ok, alguma coisa de anime é legal, nem tudo é retardado. E depois eu aprendi que realmente não é bem por aí. Eu também não fiz muitas adaptações e de um material que eu acabei gostando, eu não acabei não fazendo. Que eu gostei muito do One Piece, que eu comecei a ler, falei, pô, eu gostei disso, eu gosto da temática de pirata e tal. E eu não fiz adaptação de One Piece, não cheguei a fazer. Eu gostava do Lodos War, eu gostava do... Eu não lembro... Scaflone, eu gostei bastante, mas também não adaptei. Pô, excelente anime. Mas como a minha parte era mais D&D, assim, hardcore, assim, eu não fiz muitas adaptações de animes uau, assim, bacana. Mas eu falo que eu não gostava muito, não era um grande fã, porque eu não consigo dizer que eu sou fã de anime, porque eu não sei nem metade de um quarto, do terço do que um fã de anime sabe. Sabe? Eu assisti um ou outro, achei legal. Se o cara vier falar pra mim da fase do Naruto, eu não sei. Eu só assisti alguns, achei muito bacana. Eu não sou aquele fã que acompanha, que sabe, que vê tudo. Não, eu acho muito legal. Depois de um tempo, eu não tenho muito preconceito quanto anime. Pra mim, anime é a mesma coisa que qualquer outra animação. Eu vou assistir, eu sei que tem alguns bons, eu sei que tem alguns ruins. Eu não sou um anime hater, assim, então... Beleza. Então, outro tema que a gente falou no episódio 2 do RPG Cast foi exatamente sobre Tormenta, né? Como que surgiu Tormenta, de onde veio ele? Ele já existiu, ele surgiu depois ou antes da Dragão Brasil? Como que foi esse lance todo? Então, tá, assim, a gente tem três versões da história, entendeu? Escolhe aí, a minha versão da história é assim. Eu enchi muito o saco do Rogério e do Cassaro pra gente fazer um mundo da Dragão. E aí o que eu comecei a fazer foi tentar juntar o meu material, todas as coisas que eu escrevia, eu tentava colocar uma coisa como se fizessem parte do mesmo universo, independente deles toparem ou não. Por isso, por exemplo, que a história do Thor era um fist, é um continente inteiro. Entendeu? Eu falei assim, bom, então se um dia a gente resolver fazer, eu já tenho uma parte aqui garantida. Quando a gente teve que pensar o que fazer para comemorar Dragão 50, aí o Cassaro topou fazer o cenário. E aí a gente se pôs a pensar o que a gente podia fazer de diferente, qual que ia ser o estopim do negócio. Porque cada cenário bem sucedido, você vê que ele tem uma coisa em particular. Se você pegar Ravenloft, tem os lords, tem o fato de ser um semiplano, de todo mundo ser meio mal e pá. Na Dragonlance você tem a Guerra da Lança, tem os heróis da lança, tem os dragões, etc. Dark Sun é um deserto, as raças são diferentes. Forgotten. E aí a gente ficou pensando, e eu tinha na época a gente trabalhava muito com o André Vazes, que era um puta desenhista. E ainda é, até eu hoje. Eu tinha um projeto de uma... Eu queria muito fazer um quadrinho com ele, e que chamava A Tempestade. E aí eu escrevi, puta, meia página de Word, cara, pra essa história, e que se resumia, isso tá até no meu blog, que se resumia, eram dois guerreiros, né, dois soldados, e eles estavam caminhando numa planície, e aí eles viam uma nuvem gigante, e o mais velho falava, caralho, fudeu, a tempestade chegou, não desci com essa linguagem, e era uma tempestade de demônios que acontecia de 100 em 100 anos. E aí o quadrinho ia ser um grupo de heróis que se juntavam pra acordar um dragão adormecido que havia sido esquecido e que era o deus dragão pra poder derrotar a tempestade. Era isso que eu tinha. E aí eu mostrei isso pro Cassaro e ele resolveu. A gente acabou esticar resolvendo que aí a tormenta seria o estopim da coisa. E aí foi meio isso. A gente teve todo o trabalho de juntar todas as matérias e pesquisar tudo o que já tinha saído e tal. E ver o que podia ser encaixado, o que podia ser unido, tudo. O que ficava legal. Não era tudo, que apesar de a gente gostar das matérias, não era tudo que podia formar. Acho que a maioria entrou, cara. Eu não consigo lembrar de nada que não tenha entrado. Cavaleiro Jedi. Ah, não, sim. Adaptações bizarras, não, mas... Mas as coisas originais, acho que entraram quase todas, cara. Você sabe que até hoje tem gente que escreve e pergunta por que, que não entrou Cavaleiro Jedi em Tormenta, né? Como era pra trabalhar com o Kazaro? Ele era fácil de se aturar? Era um editor chato, maleável? Cara, as pessoas têm uma ideia, uma visão, você inclusive, tem uma ideia do Kazaro muito distorcida, equivocada. É muito, muito distorcido, muito equivocado. Kazaro é um cara muito bacana de se trabalhar. Como todo mundo tem seu gênio, tem um gênio forte para as coisas que cria e tal, mas a gente trabalhou. Nossa, a gente tá trabalhando mais, junto, cara, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais muito de, mais de 10 anos. É, quase 20 anos, vai. Não, 20 anos. Sabe. Não, é, não, mas assim, se a gente contar desde Tormenta, desde 99, cara, você entendeu? A gente teve, eu não vou mentir pra você que a gente nunca teve uns arranca-rabo, não, a gente ainda tem, entendeu? Mas é um cara super sossegado, super, meu, super respeitoso, super inteligente, tem um... Se não tivesse o Kazaro, cara, não é puxação de saco não, porque eu não dependo do dinheiro do Kazaro, a gente mal trabalha diretamente junto. Mas se não fosse o Kazaro, a gente provavelmente não tava tendo esse podcast hoje, por exemplo. Sim. Entendeu? E, ó, o Kazaro muito pouco reconhecido por muita coisa que ele fez. O pessoal fala que o Kazaro é arrogante, que ele faz isso, faz aquilo. Olha, sim, o Kazaro é um puta profissional. Eu, assim, raras vezes eu encontrei um profissional tão bacana quanto o Kazaro de se trabalhar e que você tem vontade de ainda trabalhar com ele depois de um certo tempo. O pessoal fala, ah, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. É porque se pega muito mentalidade de turba e de umas besteiras que se falam por aí. Que não é bem verdade. Humano não, como o caçado humano, é bem que eu desconfiei que caçado humano é a coisa do Thor. Não, essa é a coisa mais imbecil, cara. Porque assim, essa isso ideia de que a gente. De que a gente trabalhava pra dominar essa merda que o Teles fala. Meu, que a gente trabalhava pra dominar o mercado. Porra, mano, quem quer dominar a merda do mercado de RPG, cara? Se for pra dominar alguma coisa, quer dominar pra ficar rico, não pra ficar ganhando centavo, cara. Quanto que o... Meu, se o RPG não me deixou rico, quando eu trabalhava com essa porra, que a gente vendia os tubos, cara, que eu tinha emprego fixo na editora, pra que eu vou fazer com essa... Meu, que vantagem que eu tenho de virar aqui e falar, nossa, eu sou fodão do RPG. É. Yeah. Meu, grande merda, cara. Você entendeu? Ninguém certo. Trabalhava pra isso. A gente trabalhava porque, porra, porque a gente gostava do que a gente fazia. Porque era legal. Porque os fãs, na maioria, são legais. Você entendeu? Mas o Kazaro, por exemplo, ninguém sabe que o Kazaro não ganhou um puto pela Holy Avenger. O salário tinha. O Kazaro tinha um salário fixo, cara. Pelo salário fixo que ele tinha, ele fazia 40 coisas. Quando a gente saiu da editora e se fudeu porque passaram a perna na gente, o único que não ganhou um centavo foi o Kazaro, que foi quem mais trabalhou. Que era o cara que saía de manhã, ia todo dia na editora e ficava o dia inteiro na editora. Aí vocês vão me falar que esse cara é arrogante, que esse cara é estúpido, sabe? É complicado. Na boa, existe, né? Um personagem que o Kazaro criou de ser turrão e tal, e de, entre aspas, maltratar o leitor. Mas era uma coisa divertida, cara. Isso da sessão de cartas, eu não me lembro da gente ter recebido carta de ninguém se ofendendo de verdade, né? Não, porque... O pessoal fala, não, o Kazaro respondeu mal pro cara que escreveu como ninja biólogo. Aí ele ficava agredindo o leitor na sessão de cartas. Olha, não foi bem isso, não, cara. Não, assim, é uma brincadeira. A gente tava lá, cara. A gente viu como é que era. Você entendeu? Quantidade... É igual quando você brinca com o teu amigo que um vai, no caso, esse é o Thor é do Rio, um é Flamengo, o outro é Vasco, e você fica zoando. Ah, mas é a mesma coisa, cara. Na época, cara, se você lesse na época as sessões de carta da Mad, cara, da Mad era a mesma coisa, você entendeu? Vai, e era uma brincadeira, ninguém se vai. Não vai muito longe, você vê sessão de cartas de quadrinhos norte-americano, sabe? O pessoal escreve falando besteira pra ver a resposta que o editor vai dar, risada. Ou pra falar pros amigos, olha só o que o fulano escreveu. Sabe? Quem é das antigas e vê como que o Stan Lee respondia a sessão de cartas, meu, era pra zoar, era pra tirar sarro, sabe? E aí o cara fala, não, o cara é arrogante porque ele trata mal o leitor. Porra, quem já viu o Kazaro em evento sabe que ele não trata mal o leitor. sabe? A coisa mais penteira do mundo, que dá mais trabalho, é você sentar e conversar com criança que não sabe o que é RPG. E a gente já viu o Kassaro fazer isso, sabe? Pô, meu, falar que o cara, ah, o Kassaro Man, o cara que fez essa piadinha do Kassaro Man foi engraçado na hora. Aí depois o pessoal começou a aproveitar pra falar, não, o cara tá fazendo isso pra acabar com o RPG no Brasil. O Kassaro inclusive divulgou esse negócio aí do ele do deu risada dos e achou anéis engraçado. Aí. Senhor, não lembro aonde, mas eu lembro que ele chegou a divulgar, deu risada e tal, entendeu? Não é por aí. E outra, cara, ninguém vê quando as pessoas são arrogantes com a gente e são estúpidas, entendeu? Quando o leitor assume o papel de eu tô pagando e você que se foda, você entendeu? Então quer dizer que o cara pode virar pra mim e me mandar tomar no cu, eu não posso mandar o cara tomar no cu de volta só porque ele tá comprando a minha revista? Mano, não precisa comprar. Então, mas o dinheiro desses caras eu não quero. Fica com o teu dinheiro aí, porra, e não mexe o saco. Entendeu? É. A galera fala muito do trio Tormenta e às vezes eles esquecem que a galera é humano também, né? Tem hora que você pode dar o carinhoso foda-se pra aquele cara que encheu seu saco no Twitter. Não, cara, olha, você quer ver? É só você observar há quanto tempo a gente tá nesse mercado, ok? Quanto tempo a gente ficou, a gente tá no topo do mercado, tá? Não é arrogância minha falar isso, mas se você for ver quem sobrou aí fazendo RPG todo ano e soltando livro todo ano, entendeu? Não sobrou ninguém, quase. Entendeu? E olha, e vê quantas pessoas a gente lançou no mercado. Se a gente fosse tão filha da puta, vamos lembrar também. E tão arrogante, a gente tinha fechado a panelinha, entendeu? Falou, meu, foda-se, quer saber? Vamos fazer assim, só nós três ganhar dinheiro, mano. Tá ligado? Não, e vamos ficar rico com essa merda. A gente já citou aqui um monte de desenhista que hoje tá trabalhando pra gringa. Sabe, o Mauro falou do Greg do trabalha pra Marvel, o Rod Reis é colorista da DC, o Joe Prado é agente de desenhistas, a Erika Wano trabalhou com a filha do Alan Moore, quem mais? Pô, tem gente pra caralho, cara, o Leonel agora com os romances tá se dando bem pra cacete, o próprio pessoal do Sul tá se dando bem, tem a galera da Secular também chegou a colaborar com a gente. Você entendeu? Isso, pra mim isso não é atitude de quem quer fechar o mercado, de quem quer dominar. E desculpa o pessoal que fala, ah, mas é só os amiguinhos do Kassaro, é só os amiguinhos do Trevisan. O Leonel, a gente conheceu o Leonel porque ele veio falar com a gente. Veio falar com o Trevisan, se me lembro bem. Sabe? E tem um monte de desenhista, ilustrador e carinha que a gente lançou, que chegou, pegou o trabalho, botou debaixo do braço, vou lá mostrar pros caras. Sabe? Ah, não precisa ir longe, cara. O Lobo mesmo, desenhista do LED, cara. Eu nunca vi na vida, cara. O rapaz é de Recife. O cara me mandou um link com o portfólio dele e falou assim, ó, você pode dar uma olhada, porque meu sonho é trabalhar com vocês e publicar e fazer desenho de RPG e o caralho. Achei o trazinho do cara legal, beleza. O cara vai fazer uma série mensal comigo. Você entendeu? E eu não acho que isso seja postura de gente arrogante. Fala aí, Thor. Ô Thor, quer falar alguma coisa aí? É porque ele ficou abalado com o carinhoso foda-se que o. No Twitter? É. Eu não vou amansar porque eu tô aqui não, cara. Eu sou contra muitas atitudes que eu vi do Thor. Você entendeu? Mas eu exagerei, não tinha porquê mesmo daquele jeito. Não, sabe o que acontece? O que eu percebi é o seguinte, vocês acharam que eu era um estilista, tá ligado? Que eu tava com o Teres, com a rede, e tava falando merda porque tava sendo pago ou manipulado por eles, entendeu? Não, Thor, não é nem isso, cara. Não é nem isso. A questão é assim, eu vi atitudes suas contrárias a gente, e assim, é problemático quando a pessoa toma atitudes antagônicas, entendeu? Ao mesmo tempo que você mete o pau no meu trabalho num lugar, você me manda um convite no Facebook, fica complicado. Mas no podcast em particular, depois eu ouvi com calma, realmente não tinha nada demais e não tinha porque eu mandar você se fuder, entendeu? Eu até te peço desculpas publicamente, mas não tinha porquê. Eu discordo de alguns comportamentos seus, mas... Eu falei com o Saladino, eu comprei o Tormenta Novo, o 3.75, eu tô mexendo no Bob's, da rede RPG. Porra, eu achei muito maneiro, porque o livro só tem tudo ali pra mim, é muito básico, carrega o peso. Entendeu? Eu acho o Tormenta um bom cenário. Não concordo com alguns gênios que eu acho que são necessários. eu tiro e ignoro. Eu acho os reinos, alguns muito bons que eu uso, entendeu? É um cenário que eu odeio e que amo, entendeu? Normal, cara. Assim, se eu achasse que você era o câncer da Terra, eu não vim aqui conversar no podcast, você entendeu? Não é por aí, tá? A gente tem que dar o benefício da dúvida pras pessoas. O que eu só acho ruim é que no podcast que vocês fizeram, e eu acho que até mais por inexperiência do que por malícia, entendeu? Vocês acabaram emplacando uma versão da história que não é a real. Ou pelo menos não é a única versão. Você entendeu? E aquilo que eu até comentei com o Thor e com o pessoal do RPG Vale, quando eu comentei, eu falei, meu, tava cheio de informação que não batia. Até que eu não xinguei, eu tenho nada, eu só falei, ó, tem um monte de informação aí que não condiz, pô, achei uma pena, porque, né, vocês vão fazer um dossiê Dragão Brasil, e aí fala um monte de coisa que a gente tava lá e sabe que não era bem assim, e aí perpetua algumas versões de coisas que você fala, pô, sacanagem. Ah, isso é verdade, mas isso, né? Pra ser sincero, Saladino, a gente nunca imaginou que o podcast ia tomar uma proporção pequena que teve, mas do tamanho que teve, cara, porque vocês não têm ideia da galera e ficou, nossa, nosso peca. Mas isso é muito legal. É Twitter, parceiro. Foi? Hoje em dia não tem mais essa, eu sei, cara. Mas isso foi legal porque a gente não levou assim pro lado pegar no mal, tudo, porque é legal o nosso trabalho, o trabalho do Thor, de todo mundo aqui, é que a gente gosta do RPG, a gente quer espalhar pra galera mesmo. É porque assim, cara, essa história que a gente... Até eu vi vocês colocaram na programação lá que a gente não ia falar do fim da Dragão, do Teres, não sei o quê. Eu não tenho objeção não, cara. Eu tenho mais objeção de não falar a respeito. O que acontece é que, assim, não é uma questão... acho que a grande diferença entre os dois lados dessa brincadeira é que o meu problema não é fazer que todo mundo odeie o Teres e o cacete. Eu só quero que as pessoas me deem a oportunidade de ouvir a minha versão das coisas. Você entendeu? E eu não quero é que fiquem divulgando coisa que terceiro falou, cara. Você entendeu? Previsão. Hoje pode falar sobre a rede RPG e vocês? Não, por mim pode falar, cara. Não tô nem aí. Saladino. Bom, dependendo do que for, tá? Porque eu já expliquei um monte de coisa a respeito disso. E outras eu simplesmente falo, meu, deixa, se quiserem falar besteira, fala. É, fala. Se a gente achar que não tem que responder, a gente não responde. Não, porque, como vocês sabem, né, a gente fala aqui também no Rio, RPG no Bob's, e tô sempre com o Teles. Há 4 anos, eu peguei junto ali no Bob's, e quando ele assumiu o Dragão Brasil, eu tava ali com ele, vi tudo tal, o processo, e quando também terminou, também tava com ele ali, quando o Silvio também entrou, eu tava participando também. Quando tava aquele processo, aquele racha, né, do trio com a rede, eu ouvi o lado dele, a versão dele. Não tive a oportunidade de estar aqui agora com vocês para ouvir o lado de vocês, entendeu? Sim. Não, entendo. Isso é razoável. Inclusive, cara, eu vou te falar, ao contrário do que o Teles fez com mais de uma pessoa do mercado, a gente nunca exigiu que ninguém que trabalhasse com a gente ou que conversasse com a gente cortasse relações com o Teles. O pessoal da Secular, na época que era o pessoal do Círculo, sempre foi meu amigo. O Garrel, o Rocha, o Jutone são meus amigos pessoais. Você entendeu? A gente conversa com Na época que eles trabalhavam com o Teres no Crônicas da Sétima Lua, eu não deixei de falar com eles. E a única coisa que eu fiz foi chegar pra eles e falar assim: ó, vocês querem trabalhar com o Teres, vocês trabalham. Mas depois não vai falar que eu não avisei. E pronto, acabou aí, cara. O Teres cortou, brigou com mais de 3 ou 4 desenhistas porque eles estavam trabalhando com a gente. De chamar neguinho de não profissional, de ofender e o cacete. Você entendeu? Porque uma vez que tá com a gente, né, é inimigo. Você entendeu? Então não é por aí, cara. Cada um trabalha com quem quiser. Eu não tenho nada contra você ser amigo do Teles. Você ser amigo do Teles é problema seu, entendeu? O cara pode ser o cara mais legal do mundo. Amigo não se escolhe, né? Hã? Amigo não se escolhe, né? Não, porra, de repente com você o cara é legal. Ninguém tá falando que o cara é o Hitler também, entendeu? Tipo, comigo, pra mim, ele foi um filho da puta. É simples, entendeu? Mas talvez não seja com você, tem todo o direito. Então, a história que eu ouvi, que quero até falar com vocês, ver se é verdade mesmo, é que a Teresa na época, não era? Sim. É, pra quem não conhece, só deixar bem claro pra quem não conhece, quem tá ouvindo o podcast, a Tereza é a pessoa que assumiu a administração da Talismã, que é irmã do Rui Pereira, que era o dono da editora, e que tomou várias decisões que a gente não concordou muito. Isso, no português ela fudeu a editora, é isso tá. Que o Rogério quis dizer. Deixa o Thor continuar o que ele sabe da história. Então, e ela contatou, você estava indo pra Dragão de Leia, e o Casaro queria manter as duas revistas paralelo, que é verdade ou mentira? Sim. Bom, isso é mentira. De certa forma, sim. O que acontece é o seguinte, deixa eu falar, Rogério. Pode falar. O que acontece é o seguinte, a gente tava, as coisas estavam ruins na editora, certo? As coisas não estavam bem, entrou um outro cara pra administrar, você entendeu? A convite da Tereza. Sim, a convite da Tereza. E o pessoal que fazia a D20 Saga, a gente acabou ficando amigo deles e a gente teve essa ideia de fazer uma das revistas. Fazer a Dragon's Lair. E a gente tava com esse processo de aprovação do esquema que eles queriam fazer com a gente. Porque o que acontece? A editora chegou pra gente, porque eu e o Rogério a gente ganhava salário fixo. Aliás, o Cassaro também, mas a gente tinha contrato. E aí chegou e falou assim, a gente precisa enxugar a folha de pagamento, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vocês topam a gente mandar vocês embora e a gente recontrata vocês como freelancer trabalhando com orçamento, que é exatamente o jeito que o Teles entrou trabalhando. Só que a gente tava com medo que a editora afundasse de vez, porque o negócio tava muito ruim. E aí a gente fez esse plano B da Dragon's Lair. Quando a gente virou pros caras e falou assim, ok, a gente topa, entendeu? A gente ficou aguardando um contrato da Tereza pra fechar o negócio e nesse meio tempo o Teles assumiu a revista. E a editora parou de atender qualquer telefonema nosso. E tanto eu quanto o Trevisan, nós éramos registrados da editora e estávamos esperando, ó, vocês vão ser mandados embora, beleza, e aí vocês recebem a parte. Não, e outra coisa. A gente tem até hoje, a editora não finalizou o processo de mandar a gente embora. A gente não pôde nem pegar seguro-desemprego, essas coisas, porque a editora se recusou a fazer isso. Agora sim, o que, na verdade, o Teles vive batendo nessa tecla das duas revistas, tipo, e se a gente ficasse com as duas revistas, qual o problema? Cadê o crime aí? Seria monopólio de mercado, algo do tipo? Cadê o monopólio? Monopólio não. Monopólio é outra coisa. Você vai falar você, isso é monopólio? Você... Vamos ver direitinho o que é a palavra, entendeu? Monopólio? Monopólio, você aí não vai... Você toma ações para que ninguém mais, além de você, tenha o domínio do mercado. E desculpa, não é o caso. Quantos jornalistas, quantos escritores você conhece por aí que escreve para 4, 5 revistas ou jornais diferentes? Hã? Aí não é exatamente monopólio, entendeu? Se você... Falir seria bom pro mercado? Vocês acham isso? O quê? Se as duas revistas seriam bom pro mercado? Olha. Se a Dragão Brasil e a Dragão de Leia juntas seriam bom pro mercado? Como é que seria isso? Não, tá. Olha. Então você teria uma revista focada exclusivamente em D20. Uhum. Que era o caso da Dragon's Lair, ele teria uma revista mais aberta a outros sistemas, que era Dragão. Vocês não estaria dominando o mercado. É mais ou menos a estratégia que a Unilever tem vários produtos dela, cara. Você lança produtos diferentes no mesmo mercado, né? Não seria um monopólio mesmo. Não é questão de monopólio, as pessoas confundem monopólio com você ter poucas opções no mercado. Entendeu? A gente nunca impediu ninguém de fazer uma revista de RPG. A gente não tem culpa se as pessoas que tentaram fazer revistas de RPG não deram certo, cara. Não, entendeu? Até hoje, a gente ainda mantém um bom contato de amizade com o pessoal da Mantícora. Quando eles fizeram a revista A D20 Saga, eles vieram conversar com a gente falou, beleza, legal. Sabe, essa história de que monopólio, que a gente queria dominar e acabar com... Por que que nunca acusaram de balela, entendeu? Por que que não acusaram a gente de monopólio quando a gente publicou a Tormenta pela Diamond e pela Talismã? Entendeu? Sabe, até poderia, mas que também não é o caso. E outra coisa, vamos só lembrar uma coisa que passou batido, que já estava se programando isso, porque programando você ter a Dragão e a Dragon Slayer, tá? E é um pouco contraditório com o que algumas pessoas dizem aí, que a revista foi chamada Dragon Slayer para ficar atacando a Dragão. pô, já tava programado antes, já tava se pensando em sim, fazer o nome, antes. Sim. O nome, sim. O nome já. A capa a gente fez de propósito mesmo. Mas o nome não, o nome foi antes. Então, cara, a gente tava falando antes de entrar nesse barco, a gente tava falando de Tormenta, do mundo de arco e tudo mais. Eu recebi uma pergunta aqui. Parece que ainda tem gente confusa com aquela história da Holy Avenger, cara, da animação que ia ser feita, não ia ser feita. Ainda tem uma galera que não sabe qual o fim dessa história. Então eu queria que vocês falassem aí pra eles. Então, a gente também. Você tem mais gente também, não. É. Existe, na verdade. Não, na verdade o que aconteceu é. Eu não gosto de falar disso porque é coisa do Cassaro e o Cassaro tem um lado protetor nos projetos dele. Eu não acho justo ficar falando do projeto dos outros. Mas assim, é muito problemático, cara, você fazer cinema no Brasil, por exemplo, tá? Só pra você ter uma ideia, eu fiz um curta chamado Landau 66, que é um curta de 13 minutos, com dinheiro privado, que é uma coisa super rara. Chua, porque uma... Porque a produtora em que o diretor trabalhava se interessou e resolveu bancar. Esse curta, o roteiro eu escrevi em, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Esse curta demorou 2 anos pra ser produzido, cara. Um curta de 13 minutos, sem ter que procurar verba nem nada. Agora você imagina uma animação com um estilo de anime. Que não tem, não existe produção aqui no Brasil. Então você tem que criar as pessoas para produzir o negócio, para que elas produzam com qualidade, para depois procurar patrocinador e o cacete, entendeu? Então, cara, é coisa que assim, se sair vai demorar pra caralho. Tem gente trabalhando no sentido de procurar investimento e tal. Mas assim, a gente nunca disse que ia sair amanhã. Pode ser que role, pode ser que não tá mais role. Muito pelo contrário, toda vez que alguém perguntava quando é que sai a animação de Holy Avenger, o Cassaro era uma das primeiras pessoas a avisar que o negócio podia demorar, que tava na fase de captação, que poderia demorar. Pô, a gente recebia carta perguntando quando que ia passar na Globo. Não, a coisa não é bem por aí. A produção nacional de desenho animado é um negócio complicado. Mas o projeto tá de venda. Não sei te dizer, isso aí é só com o Cassaro. É com o Cassaro que ele tá mais ligado. Eu tô bem afastado. Acho que o Mauro também, então. Não, então, como sei. Eu perguntar pra ele mesmo. É uma questão de falar com ele, porque o projeto é dele. Inclusive, eu achei o trailer do Landau 66 que você falou pra galera. E eu vou colocar no plano também. Eu acho que tem a versão completa em algum canto. Tem até um áudio, né, cara, sobre isso. Uma web nova aqui. Em áudio. Oi? Tem um áudio. Eu lembro que eu no último RPG Cast, coloquei o áudio do Holy Avenger e a galera comentou: pô, nada a ver o áudio que vocês colocaram. Eu falei: pô. A galera não prestou muita atenção. Mas então, até onde vocês estiveram na DB, até onde vocês podem falar assim, quando que vocês começaram a sentir que ou a DB ou a editora não estava indo muito bem. Como que foi esse momento, esse processo para vocês? Ah, é fácil. Quando os caras começam a atrasar teu pagamento é porque tá tudo fodido, cara. E sem falar... A gente teve pagamento atrasado 3 meses e continuou trabalhando. E também quando se começou a suspender pagamento de colaborador. Falou assim, ó, dá uma enrolada no colaborador aí que a gente não vai pagar. A gente falava, não faz isso, a gente não faz isso. E aí o colaborador ligava lá pra receber e falou, ó, quando é que eu recebo? Ah, você recebe quarta-feira. Quarta-feira não recebe. Aí, quando é que eu recebo? Ah, na outra quarta-feira. Aí vai enrolando, enrolando, enrolando. Sabe? Chegou o ponto deles ficarem falando que o colaborador não ia receber porque a gente, ou... eu, o Cassaro ou o Mauro, não passou o pagamento pra eles. A gente passava o pagamento, eles não pagavam pro colaborador. Sabe? Tem pelo menos 2 desenhistas que eu sei que não estão fazendo mais trabalho pra RPG, porque eles acham que essa turma do RPG não paga, porque a Talismã não pagou os caras. E aí? Aí o culpado é a gente, né? Sabe, aí você fala, nós rompemos com a editora por causa dessas posturas, peneguinho falar que não é verdade. E é isso que deixou a gente virado nas ideias. Não, cara, a editora não tinha crédito na praça pra comprar papel. Por isso que o Inimigo do Mundo não saiu pela Talismã. Só pra te dar um exemplo. Com gráfica marcada, a gráfica teve que ser cancelada. E marcar gráfica é um negócio super sério. Você entendeu? Essa é a editora que depois o seu Marcelo Telles vestiu a camisa e falou que era... Aliás, o Marcelo Telles só recebeu a última vez que ele fez um trabalho pela Dragão, porque o Cassaro foi lá no departamento financeiro, enquanto ele tava no escritório com a gente, brigar lá pra pegar o cheque dele. Isso aí ele não conta. Mas eu tenho que falar um pouco sobre Tormenta. Uma das minhas maiores críticas, não sei se vocês fizeram de zoação, ou sei lá, tava sem criatividade, acharam que era melhor, é como surgiu o mundo, né? O nada e o vazio. Como é que foi isso? Mauro? Cara, isso é coisa do Cassaro. Foi a ideia dele, cara. Mas assim, eu não vejo nada demais. Não acho a coisa mais legal do mundo, mas também não acho nada demais, cara. Como é que surgiu o mundo, de verdade? Não, é que tem uma coisa que o pessoal reclama muito. Fala, mas isso não faz sentido. Ah, isso não faz o menor sentido dizer isso. Aí eu falei, tá, então todos os mitos de criação do mundo são plenamente coerentes, fazem sentido, e assim, tem explicações ultra científicas. Claro que não, caramba, ninguém tava lá. Tem uma história legal pra ilustrar isso aí. No DVD do Procurando Nemo, tinha um extra lá, que mostrava uma parada que era assim. Os caras, pra terem certeza que os peixes iam ficar legais, chamaram um especialista em peixes. Como é que chama isso? Oceanógrafo? Sei lá, eu. Porra desses aí. E aí chegaram pro cara e falaram assim, olha, assiste, né, essas cenas aqui que a gente vai te mostrar, e aí você dá sua opinião e tal, dá umas dicas pra gente. Ele falou, ah, beleza. E aí o cara assistiu, aí na cena tinha uma hora que o peixe pegava com as barbatanas e levantava uma caixa acima da cabeça e saía na... O cara virou e falou assim, olha, peixe não faz isso, cara, o movimento da barbatana, do peixe de verdade, não faz esse movimento. Aí o cara virou pra ele e falou assim, ah, pois é, mas peixe também não fala, né? Quer dizer, o fato do peixe falar não tava incomodando. É, mas, o peixe falado não era nada. Não, para o fato dele usar a barbatana pra pegar as coisas incomoda. Então, e outra, cara, tem muita coisa que a gente fazia meio no foda-se, porque tinha prazo e o caralho. Tipo, meu, você acha que aquela porra que eu fiz lá de... Lá menor e Ré menor, puta bagulho imbecil, meu. Eu nem sei por que eu dei esse nome pro negócio. Entendeu? Porque, eu tinha que fazer, eu escrevi a matéria lá, foda-se, vai isso aí. Você entendeu? Mas se vocês pensarem também em algumas organizações tribais ou bem primitivas, os caras davam soluções ou explicavam o crescimento, nascimento do mundo de uma maneira bem simples, porque era a sociedade que... Pode ter o nada e o vazio, mas a serpente pode comer o ovo e cagar o mundo. Era a mesma, porra. O Zeus pode levar uma machadada tipo, relaxa, na cabeça, tá ligado? E uma coisa que tem alguns jogadores de RPG que as volta e meia quando eu converso, eu explico, olha, a gente faz explicação pra ter uma base. Pra você começar a jogar dali. Pra você começar a criar o mundo dali. Você achou que essa explicação de que o nada e o vazio se uniram e não deu certo. Você achou que não ficou legal? No teu mundo, você faz a sua, ué. A gente deu o começo pra você fazer. Deu ali o start pra você andar. Agora chegar e falar, meu, eu acho uma bosta porque... não faz sentido, porque é mal pensado, porque vocês não pensaram em como foi a criação do mundo. Olha, eu te garanto... Que o Ed Greenwood, que é o criador de Forgotten Realms, também não pensou a criação de Forgotten Realms até a Forgotten ter tipo 10, 15 anos. Aí ele falou: puta, agora eu tenho uma ideia legal pra fazer uma. Mas sabe de quem que é culpa disso aí? Ah, sabe de quem que é culpa? Da porra do Tolkien. Daquele velho arrombado, você vai há quantos anos inventando linguazinha e origem do mundo, escrevendo aquela bosta daquele Silmarino que é chato pra caralho, e se alguém quiser me xingar nos comentários, pode xingar, foda-se, é chato, entendeu? E aí agora todo mundo quer que a gente faça a mesma coisa, mano, não vou fazer, cara. Mauro, você tomou seus medicamentos hoje? Tá tudo tomei, bem? Tomei, só não jantei ainda. Mauro ligou o foda. Beleza, pra gente encerrar aqui a nossa discussão, queria só que vocês falassem um pouco como que foi esse sentimento de ver a revista que vocês ajudaram a chegar ao topo, né? Quando ela não tinha mais as bancas. Qual foi esse sentimento quando a Dragão alívio morreu? Alívio. Alívio, cara. Pra mim foi. O dia que essa merda foi cancelada, eu dei um grito dentro de casa, cara. Acho que mais do que quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Eu não sou uma pessoa muito de me pegar passado. O Mauro sabe disso muito bem. Eu gosto da Dragão, pô, adoro o período que a gente teve lá, porque a gente trabalhou e porque a gente, pô, fez muita coisa legal, conheceu muita gente legal. Mas assim, eu saí da Dragão, o Mauro saiu da Dragão, é outra coisa, ficou pra trás, sabe? É, eu não sou aquele cara que... Eu não fiquei sabendo de como que tava a Dragão, sabe? Quando eu tava fora, não fiquei sabendo do que tava, não li, não acompanhei. Primeiro porque, assim, não tinha por que eu fazer isso, sabe? Se eu acompanhasse e reclamasse como tava, era desdém. Se eu elogiasse, ia aparecer falsidade. Então eu falei, ah, então, ó, acabou, não vou mencionar nada. E ainda assim, eu fui falar um monte de besteira a meu respeito. Então, ó, deixa, passou. É uma pena que acabou a minha revista. Eu acho que não precisava ter acabado. Não, sério mesmo. Mas acabou. Sinto muito a passar. Eu só sinto muito pelo Bom. Silvio, cara. Porque o Silvio é um cara super bacana. Um puta cara empenhado. E assim, o que o Teres reclama que aconteceu com ele por nossa causa, né? O que é mentira, que é pegar a revista já fodida, foi o que ele deixou pro Silvio. O Silvio só talvez não tenha tido mais sorte porque o Teres cagou o que tinha que cagar. Entendeu? Então essa pra mim é a única pena desse final da Dragão, porque eu acho que o Silvio merecia uma sorte melhor. Mas fora isso, cara, pra fazer mal feito, eu prefiro que não tenha. Então, o Primon 7, que é o Paulo Ramos, ele pergunta, caso alguém queira trazer a revista de volta à vida, qual seria os meios que deve fazer? Trazer a Dragão de volta à vida? Com essa Dragão. Marca? É, provavelmente fazer um webzine, alguma coisa assim. Sinceramente, não sei. Assim, eu não sei se ainda existe registro disso, né? Porque a editora que era Talismã mudou de nome. E assim, além deles negarem a existência da Dragão Brasil, quando a gente mandou o oficial de justiça... Aliás, a gente tem declaração da Tereza dizendo que nunca tinha visto a Dragão Brasil na vida. Sim, o oficial de justiça bateu na porta deles e eles falaram que ali não tinha nenhuma dragão e que eles nunca tinham ouvido falar da gente. É, que também ninguém sabe, né? Também ninguém pergunta. Mas se você ligasse... Até onde eu sei, eles se livraram do estoque também. Então não sei se esse nome tá preso ainda a eles, entendeu? Só que se tiver preso, eu duvido que o Rui vá sair da toca dele pra processar alguém, porque ele deixou de pagar o acordo que ele fez comigo e com o Cassaro, entendeu? E aí passou todas as coisas dele provavelmente pro nome da irmã. E aí quando a justiça foi procurar as contas dele pra ver o que ele tinha pra procurar, foi muita coisa que deixaram de pagar pra mim, não, foi uma coisa de R$700. E aí fizeram uma varredura em todas as coisas com o nome do Rui, não acharam nada. Tudo que eles acharam foi uma conta com R$90, que foi o que eu recebi. Então, né, um cara desse não vai dar as caras pra tentar processar alguém, né? Porque se a hora que ele aparecer, ele vai tomar uma... Quem quiser fazer com o Brasil, pode. Oi? Quem quiser fazer de volta com o Brasil, pode. Em teoria, você pode correr o risco. Pode. Lógico que você teria que ver com... Teria que ver se tem registro mesmo, Thor. Aí você teria que procurar algum órgão, né? Tem uma... Tem que ter as coisas, não é? Lógico que não seria tão fácil assim, como não é fácil não, assim, criar uma empresa, na verdade. Em banca talvez seja mais complicado. Você entendeu? Na internet eu acho que dificilmente alguém vai reclamar. É, o que eu te falei, se eu sou o cara do... Se eu fiz Tormenta, a gente fez Tormenta. Só que aí, né, no mundo alternativo, a gente é tão filha da puta quanto o Teles acha. E aí eu dou um calote em todo mundo, a gente some pra Guatemala, né? Guatemala? Um puteiro lá. E tipo, aí alguém resolve fazer Tormenta aqui e a gente tá devendo pra meio mundo. Mano, você acha que eu vou sair da Guatemala pra vir aqui processar você? Se eu processar você, eu vou me fuder. Você entendeu? Pela lei eu posso. Mas na prática não vai rolar porque eu sou um puta num salafrário e tem um monte de gente atrás de mim. É mais ou menos o caso do Rui. Uma outra pergunta então. O Ned for Speed, olha o Alexandre Dias, pergunta: na opinião de vocês, por que que o mundo RPG é tão desunido? Como é que é? Não entendi. Por que que o jogador de RPG é tão desunido? Isso. Por que ele não tem que ser unido? Por que que os jogadores de truco são tão desunidos? Por que que os jogadores de dominó são tão desunidos? Por que que Ô, Trevisan, você comentou no começo, você e o Rogério, que na FOMBO dele tinha os grupos de sábado que unia e tal. Hoje não tem mais isso. Não, tem sim, tem sim. Tem sim, eu vou bater o pé. Você mesmo sabe, você faz o RPG no Bob's, que tem o pessoal que vai jogar lá. Sim. E assim, assim como tinha Forbidden antes, hoje ainda tem muita gente jogando que vai se reunir e joga. Só que agora, hoje em dia, você fala, ah, mas não tem um lugar pro pessoal jogar. É, porque hoje, como é um outro público, é um outro pessoal, o neguinho vai jogar em casa, sabe? Agora tem o pessoal que consegue comprar os livros, que consegue jogar em casa, que é mais comum. Então você não vê esse pessoal, mas tem sim. Tem muita gente que joga, tem muita gente que se encontra. Como que joga via chat, caramba. Sabe, você tem a facilidade de jogar através de chat hoje em dia. Então tem bastante gente. Eu não acho que o jogador de RPG está tão desunido. Eu acho que ele é desinformado. Porque tem muita gente que não sabe. De repente, na cidade, no bairro, tem gente que joga RPG, que curte. Esse cara pode trombar com ele no ônibus e não sabe. Sabe? Isso aí eu concordo, porque aqui em Campo Grande tem o Bob's e nego não sabe que existe. E alguém quer ver, caramba! Você no Bob's? Falei, pô, cara, então, quatro anos já você tem. Não é exatamente que o jogador é desunido. É que às vezes o pessoal fala, pô, podia se fazer tal coisa, podia se fazer tal iniciativa, e às vezes o povo tá fazendo e não sabe que tem gente fazendo esse tipo de iniciativa. Ô, Trevisan. Oi, Paulo. Vocês ganharam dinheiro fazendo RPG? É um mercado hoje que dá pra ganhar dinheiro, se quiser? Como é que funciona? Depende do que você quer dizer com ganhar dinheiro. Se manter, pessoalmente. Ah, o Leonel eu sei que se mantém a base de RPG. Ele tem as traduções dele que foram feitas com RPG, tem os romances dele que são provenientes de RPG e tem os livros de RPG. Eu não conseguiria me bancar com o que eu fiz até hoje. Aliás, desculpa, com o que eu tenho hoje de direito autoral. Não tem condição. Não é uma grana, não é uma puta grana, não vai ser uma puta grana. Você entendeu? Só que assim, né? Quando você precisa, você produz mais. Então se eu produzisse, sei lá, se eu tivesse 20 livros na praça, talvez eu conseguisse uma grana um pouco mais legal, entendeu? Porque acho. O lance do livro, assim, o legal do livro e o problema do livro é que vocês sabem como é que o autor ganha, não? 10%, né? É 10% do preço de capa. E aí é o que acontece. No caso, quando você tem três autores, você racha esses 10%. Você entendeu? Sim. Aí, se, por exemplo, se você parar pra pensar no livro básico de Tormenta, somos em seis autores. Aí você vê quanto é que sobra. Então, mesmo você vendendo pra caralho em termos de livro de RPG, você acaba não tirando tanta grana assim. Só que isso aí você vai receber pro resto da vida. Eu recebo de coisas que a gente escreveu há 10 anos atrás, entendeu? Então quanto mais você produz, mais livros você tem rodando, desde que seus livros sejam bons e continuem vendendo, uma hora você consegue uma grana legal, mas não é uma coisa de fortuna. E outra coisa, toda vez que alguém pergunta, dá dinheiro fazer RPG? Assim, você pode colocar isso em qualquer ramo, qualquer profissão. Dá dinheiro se você trabalhar. Sabe, se você correr, trabalhar, se você for atrás, se você for escrever, se você for fazer as coisas, todas que tem que fazer, dá dinheiro. Não é rápido. Não é tipo, eu vou começar a fazer RPG, vou encher a cara de dinheiro amanhã. Não, não é bem assim. Tá? E outra coisa, não é que tipo, que nem, né, alguém fala que, não, as pessoas viviam de RPG e agora elas não vivem, por isso elas estão mal e o mercado tá mal. Não é isso, cara. Na época que a gente vivia de RPG, que o RPG pagava o aluguel da minha casa, eu tinha salário. Eu tinha salário fixo, não era direito autoral. E outra coisa... Eu não vivia de direito autoral. Você vivia de RPG porque a editora pagava, né? Sim, porque eu trabalhava pra uma editora que fazendo uma revista de RPG. Não, salário, e a editora falei, pagava. Salário. Assim, é diferente de você viver de direito autoral. Nem naquela época vivia-se de direito autoral. E assim, quando a editora para de pagar, fica complicado também, né? Saladino. Sim. Você acha que o mercado tá em crise, tá em crescimento, acabou, tá bola murcha? Qual que você fala sobre isso? Olha, o mercado não tá em crise. Faz o seguinte, vê a quantidade de jogos em português que você tem hoje e que você tem há 10 anos atrás. Depois você me responde se o mercado tá em crise. Sabe? Essa história de, o mercado tá em crise, o mercado tá em crise... Olha, desculpa, vai, é conversinha. Porque toda vez, assim, e o pior, que é muito engraçado, você ouvir, o mercado tá em crise, mas a Jambô está com lançamento a cada 2, 3 meses. Curiosamente, essa crise do mercado não afeta a Jambô. Por quê? Como assim? Sabe, a crise é seletiva? A crise... Não, não, eu vou afetar só todo mundo menos esses caras, pô. As pessoas não sabem usar a palavra crise, cara. Crise, assim, a minha definição de crise, sabe qual que é? Crise é quando todo mundo se fode. Não interessa se você é bom ou se você é ruim, entendeu? Sim. Se eu sou bom, entendeu? Mas a minha editora vai quebrar porque a inflação tá do caralho e o preço do papel tá alto pra cacete e os caras não conseguem ganhar o suficiente pra produzir. Mas o meu material é bom. Mas não é por isso que eu não vou, publicar mais. É porque estamos em crise. A economia tá uma merda. Isso é crise. Todo mundo se fode. Quando alguns se fodem, ou quando quem é ruim se fode, não é crise, cara. Você entendeu? A gente nunca parou de publicar. Isso é outra coisa. E outra, tipo, não teve crise. Ah, e aí eu vi o Teles dando uma desculpa de Guarapari, que não sei o quê, que fudeu as vendas da revista. E aí, nos outros 10 anos que a gente ficou na revista, não aconteceu nada? Olha, o pessoal não lembra. Não teve crise nenhuma? O pessoal lembra dos escândalos de crime envolvendo o RPG, que não envolveu, mas na verdade o pessoal queria fazer onda em cima. O pessoal falava de Guarapari, que deu um problema. Tá, já tiveram outros 4 casos, 3 ou 4, me lembro bem. E a gente tava com a revista nesses 3 ou 4, a gente continuou publicando e a revista não fechou por causa disso. Entendeu? Porque aí a gente tem duas opções, cara. Ou o mercado não tá em crise, ou a gente é muito foda. E quem defende a teoria da crise, defende que o mercado tá em crise e nós somos uns merdas. Então, a gente precisa entrar num acordo, entendeu? Eu não acho que tem crise nenhuma, não. Tanto que a gente tem um monte de gente produzindo independente aí. Tá o Old Dragon, que não me deixa mentir. Tá o Busca, cara, Final do pessoal da Secular. Como é que esse pessoal consegue produzir? O Brasil tá com RPG independente, cara. Quando você pensou, ah, não, vai ter RPG independente no Brasil? Quando você pensou isso? Sabe? O pessoal não lembra de que... De repente você tem a Retropunk aí, que tá mandando bem pra caramba nos lançamentos. Você tem o pessoal da Secular, que tá fazendo um material muito bacana, acessível, baratinho e tal. E agora até tá surgindo os RPGs que são vendidos só em PDF, como era perdido RPG. Seria digital. O que acontece é que, assim, o cara pega pra falar que tá em crise, porque ele compara que em 95, quando alguns nem tinham nascido, entendeu? Você tinha Ed Ouro publicando e Abril publicando. Porra, o mundo é outro, cara. Mudou as coisas. E que teve uma retração, beleza, pode ter rolado mesmo. É normal, você tem um boom, né? A galera aparece jogando e depois o pessoal some. Sei lá, cara. O RPG é uma coisa meio rotativa, entendeu? Agora, dizer que isso é crise é desculpa pra justificar fracasso, cara. Se o pessoal vai lembrar... Teve um boom de RPG? Teve. Quando chegou Vampire no Brasil, teve um boom. Todo mundo jogava Vampire, que não era nem RPG, você jogava Vampire. E depois o pessoal parou. Sei lá, o pessoal envelhece, tem faculdade pra fazer, para, não tem tempo. E você tem o pessoal que continuando, e tem um povo novo, você tem uma renovação do mercado. E você não tem esses booms o tempo inteiro. Agora, que tem esses booms o tempo inteiro e depois chegar e falar, não, o mercado tá incrisado, desculpa, não é bem E outra coisa, cara, o pessoal fala desse boom do RPG de 90 e pouco, né, virou uma coisa meio mítica, assim, sabe? Tipo, cara, o boom não eram 90 mil pessoas jogando RPG no Parque do Ibirapuera. Mano, a tiragem de Vampiro era a mesma tiragem de sempre, cara. Você entendeu? Você tinha mais editoras no mercado, é isso, por isso que é um boom. Ah, porque Abril se interessou. Quanto tempo Abril publicou o AD&D? Sabe, se tivesse um boom de verdade, tão fantástico como gostam de dizer, a Abril não tinha largado. A Abril tinha vendido pra caralho e tava publicando a D&D. Até hoje você ia estar jogando com a sua avó no sábado à tarde. Entendeu? Sua avó jogando de anão, fighter e tal. Pessoal, queria agradecer muito mesmo a participação de todo mundo aqui no RPGcast, do Saladino, do Trevisan, que tiraram o tempo deles aqui para aparecer. Opa, a gente agradece também. Esse foi realmente um RPGcast, um verdadeiro dossiê Dragão Brasil. A gente fala pra caralho, eu falo pra caramba. Nossa, não, mas isso é bom. Caramba, agora com certeza a galera que ouvir vai tirar todas as suas dúvidas. E vai dar mais polêmica também, mas tudo bem, isso é legal. Quem agora vai estar chegando agora no Twitter agora? Galera do Twitter, que tiver alguma outra pergunta, mandem pro perfil de cada um dos convidados. Sim, porque ao contrário do que algumas pessoas falam, a gente é acessível, viu? Você pode perguntar as coisas pra gente que a gente normalmente responde. Deixa o Thor falar do jabá dele, que ele já não se apresentou direito, ficou puto, agora fala da RPG Magazine. Faz jabá aí, senhor. Então, falar que a RPG Magazine tá voltando, ela vai voltar agora com a equipe melhor, uma equipe diferente, mais dinâmica. E convidar o dia, né, pro Trevisan, que escreveu pra mim a melhor matéria de RPG até hoje, foi o Clube Mascarede, um dia, né, se ele tiver tempo. Valeu. Dá uma matéria de graça aí pra gente. A gente não paga, a gente não é profissional. Né? Olha só, na cara dura. Ué, selando uma paz, pô. Selando uma paz. É, espero um dia também o Caçado poder participar aqui com a gente. Espera sentado, tá? É. Espera sentado. Melhor tá? Dormir. I'll be back. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back.